encontrei alguém que me deu todo o amor que eu desejei. E este alguém és tu, Senhor, meu grande eu sou. Eu vou cantar o nosso amor. Que eu vou viver. Então